flores, os anjos querem trocar asas por computadores. Chegam todos aos magotes, há já quem fale em reforma. Estão cansados de voar, só querem agenciar. O Senhor Arcanjo, no meio do mar, fez das asas barco para navegar, para navegar. Fez dos braços remos, vai correndo o mundo, boia coração que o barco vai ao fundo, o barco vai ao fundo. Passado, estivesse morto ou lá perto, teria um preço mais certo. Canta o gaio já cansado, o dia chegou ao fim. Uns vão para casa dormir, outros vão assim, assim. Senhor Arcanjo, no meio do mar, fez das asas barco para navegar, para navegar. Fez dos braços remos, vai correndo o mundo, boia coração que o barco vai ao fundo, o barco vai. Senhor Arcanjo, no meio do mar, fez das asas barco para nós.